Se comunica de manera más de lo que estoy desconfiado de todos mis amigos. Quando não me desconecte, já me acompanha você porque meu ego é muito grande. Eu super insegura, essa cara de cu não vai embora. Nossa, piorou. Acordo pensando em alguma rede inútil. Abro o Instagram, não respondo de propósito. Vários ver mensagens de alguém dizendo que me ama. Visualizo, não respondo, quando tenho paciência. Eu sei como me tolerar, mas eu não quero. Estou desconfiando de todos meus amigos. Contando merdas com esse. Já me acompanha você porque meu ego é muito grande. Eu sou ter insegurança, a cara de cu não vai embora. Que droga! Os Kelvins.